Se divertir, pra quem quer atrasar e só sabe mentir, recalcada demais, quem não gosta de mim. Se quer saber, eu sou assim, não vou mudar meu jeito pra quem fale bem de mim. Quer me julgar, me julga então, quem é que tem direito de mudar minha opinião? Pra quem é de fechar, quem quer se divertir, pra quem quer atrasar e só sabe mentir, recalcada demais, quem não gosta de mim.